pega o chapéu do Ney Lopes emprestado aí, por favor. Debaixo do meu chapéu você pode se abrigar, tanto faz lá na cabeça quanto na cabeça dá. Oi, debaixo, debaixo do meu chapéu você pode se abrigar, tanto faz lá na cabeça quanto na cabeça dá. Numa reunião de bacana em Copacabana, um chapéu gelou, achou que a cartola estava dando bola, então entrou de sola e se machucou. Aí nesse exato momento, lá no juramento, um gorro de crochê gritou pra uma toca de meia: hoje é lua cheia, vou pro jacaré. Debaixo do meu chapéu você pode se abrigar, tanto faz lá na cabeça quanto na cabeça dá. Foi debaixo, debaixo do meu chapéu, firma forte, você pode se abrigar, tanto faz lá na cabeça quanto na cabeça dá. Teve um dia lá em Realengo que quase do quengo me cai o chapéu. Eu vi o Bibico bater continência pro cap de um velho porteiro de hotel. Ouvi no domingo passado um papo engraçado entre dois bonés. Era um papo de samba e swing, do you speak English e como é que és? Debaixo do meu chapéu você pode se abrigar, tanto faz lá na cabeça quanto na cabeça dá. Ô bonito agora, segura a zeca da cueca, firma forte. Tanto faz lá na cabeça quanto na cabeça dá. É que agora eu te conto e te provo. Lá em São Cristóvão teve um bololô, a banha elegante, todo extravagante, falou pro turbante que ele rebolou. Aí foi com um chapéu de couro que tinha um namoro com um solidel, puxou de uma baita peixeira, mas levou rasteira aqui do meu chapéu. Debaixo do meu chapéu você pode se abrigar, o cachimbo chegando aí na área. Debaixo do meu chapéu você pode se abrigar, debaixo do meu chapéu você pode se abrigar, tanto faz lá na cabeça quanto na cabeça dá. Debaixo do meu chapéu você pode se abrigar, tanto faz lá na cabeça quanto na cabeça dá. Tanto faz lá na cabeça quanto na cabeça dá. O chapéu do Ney não tá dando não. Vou ter que pegar um sombreiro, porque tem muita água, hein?